Paquetes. Manda 007. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Larguei tudo pra te amar. Confiei tudo em suas